Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje a gente vai ler o capítulo 8 do livro Poder dos Pais que Oram, da editora Mundo Cristão, e o capítulo Motivo de Oração, Atraindo Amigos Piedosos e Bons Exemplos. Eu costumo orar pelos amigos dos meus filhos. Quase todos têm se mostrado excelentes pessoas. Uma vez ou outra, meus filhos se tornaram amigos de algumas pessoas contra as quais eu, como mãe, tinha restrições, mas não porque não gostasse delas. Na verdade, em todos os casos, eu gostava muito delas, mas não apreciava o tipo de influência que exerciam sobre o meu filho, nem o resultado que a amizade entre eles produzia. Para resolver a situação, eu orava. Orava para que aquela criança fosse transformada ou fosse tirada da vida do meu filho. Em todos os casos, minha oração foi respondida, e em vários deles, como ficou demonstrado com o passar do tempo, minhas apreensões mostraram-se fundamentadas. As crianças que despertaram minha preocupação tornaram-se cheias de problemas. Os pais, com frequência, sentem-se uma preocupação visceral em relação aos amigos dos filhos. Quando isso acontecer, peça a Deus que a inspiração do Espírito Santo dê a você discernimento e ore em conformidade com Ele. Um dos meus períodos de intercessão mais ardentes em relação aos amigos dos meus filhos aconteceu quando nos mudamos da Califórnia para o Tennessee. Nós nos mudamos exatamente quando meu filho ia começar o último ano do primeiro grau e a minha filha o sétimo, as duas piores épocas para transferência de escola. Normalmente eu não trocaria as crianças de colégio, mas nesse caso meu marido e eu tivemos uma clara orientação do Senhor para nos mudarmos. Sabendo das dificuldades que meus filhos enfrentariam todos os dias dos meses anteriores e depois da mudança, eu pedia: Senhor, ajude meus filhos a encontrar amigos cristãos. Sei que Tu nos trouxeste para cá e que não deixará meus filhos abandonados. Minha preocupação é que, ansiando por ser aceitos, eles façam amizade com crianças que não tenham padrões morais tão altos como os Teus. Coloque exemplos cristãos na vida deles. Os primeiros 6 meses foram muito solitários para Christopher e Amanda, e muitas vezes passei a noite acordada orando por eles. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Não era possível intervir e reuni-los com bons amigos como eu fazia quando eram mais jovens. E mesmo que eu tivesse tomado alguma atitude, nunca teria feito um trabalho tão bom como o que Deus realizou em resposta às minhas orações. Eles acabaram fazendo amizade com pessoas que se tornaram melhores amigos que já tinham tido. Não foi por mera coincidência o final feliz de Contos de Fada, e sim resultado da oração intercessória, o clamor a Deus pedindo: Senhor, ajuda meus filhos a atraírem amigos cristãos e bons exemplos. A palavra de Deus nos instrui claramente: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. 2 Coríntios 6, versículo 14 e 15. Isso não quer dizer que nossos filhos não possam ter amigos incrédulos. Há uma clara implicação, no entanto, de que seus amigos mais íntimos, aqueles com os quais têm laços mais fortes, devem ser cristão. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não, não andarão. O que significa que, se não concordarem, alguém tem de mudar. E por isso, o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Provérbios 12, 26. Se seu filho não tem amigos íntimos cristãos, comece a orar agora mesmo por esse objetivo. Ore para que amigos incrédulos aceitem a Cristo e para que amigos convictos passem a ser amigos dele. Muitas vezes os pais se sentem impotentes para agir com a má influência que certas pessoas exercem na vida dos filhos, mas não somos impotentes. Nós temos o poder de Deus e a fidelidade de sua palavra nos sustentando. Não espere que seu filho seja desviado do caminho certo por outra pessoa. Há muitos textos na Bíblia sobre a importância dos companheiros com quem andamos e não podemos nos manter passivos em relação ao problema. Uma das maiores influências na vida de nossos filhos serão os amigos e os exemplos. Como deixar de orar sobre isso? Amém? É muito sério mesmo essa palavra. Eu tenho visto muitas pessoas, muitos adolescentes que foram criados na igreja se perderem por conta de amigos, por conta de amizade. Isso é um dos pontos que eu mais oro pela vida dos meus filhos. Amém? Vamos à oração. Senhor, eu coloco meu filho diante de Ti. pedindo que tu ponhas amigos cristãos e bons exemplos na vida dele. Dá-lhe a sabedoria necessária para escolher amigos e ajude a não comprometer seu andar contigo em troca de ser aceito. Dá-me o discernimento inspirado pelo Espírito Santo para que eu saiba orientar e influenciar na escolha dos amigos. Peço que tires da sua vida as pessoas que não exercem influência cristã ou que transformem essas pessoas à tua semelhança. A tua palavra diz, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Não permitas que meu filho ande em companhia de insensatos. Capacita-o a conviver com amigos sábios para não experimentar a destruição que pode ocorrer por ele se relacionar com pessoas insensatas. Livra-o de qualquer pessoa de caráter ímpio para que não aprenda seus caminhos perversos e arme ciladas para a própria alma. Sempre que houver tristeza pela perda de um amigo, que tu confortes e envie novos amigos com os quais ele possa se ligar, compartilhar e ser a pessoa que tu queres que ele seja. Afasta o sentimento de solidão e de baixa autoestima que pode fazer com que ele busque amizades que não glorifiquem a ti. Peço em nome de Jesus que tu ensines o verdadeiro significado de amizade, como ser um bom amigo e desenvolver relacionamentos fortes, íntimos e duradouros. Que suas amizades glorifiquem sempre a ti. Amém, Senhor. Os textos para reflexão, as armas de guerra, orando a palavra, são Provérbios 4, verso 14, 1 Coríntios 5, versículo 11, Provérbios 24, versículo 21 e 22, Provérbios 22, versículo 24 e 25, e Salmos 1, versículo 1. Amém? Bom dia e até amanhã.